Os pais educam fundamentalmente com a conduta. O que os filhos e as filhas procuram no seu pai ou na sua mãe não são apenas conhecimentos mais amplos do que os seus, ou conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior importância. Um testemunho do valor e do sentido da vida. Encarnados numa existência concreta e confirmados nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. Se eu tivesse de dar um conselho aos pais, dar-lhes-ia sobretudo este. Que os vossos filhos vejam. Não tenhais ilusões. Desde crianças veem tudo e julgam. Procurais viver de acordo com a vossa fé, que Deus não está só nos vossos lábios, que está nas vossas obras, que vos esforçais por ser sinceros e leais, que vos amais e os amais a eles realmente. Assim é que contribuireis melhor para fazer deles homens e mulheres inteiros, capazes de enfrentar com o espírito aberto as situações que a vida lhes depar, de servir os seus concidadãos e de contribuir para a solução dos grandes problemas da humanidade, levando o testemunho de Cristo, onde mais tarde venham a encontrar-se na sociedade.